Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos nos assentar. Este é o nosso desafio hoje de manhã. Como andar a segunda milha? Como andar a segunda milha? Jesus está refletindo, ensinando com seus discípulos e aos seus discípulos que nós não devemos ser vingativos. O discípulo não faz vingança pessoal. Você vai se lembrar que nós estamos lidando com esse problema já há alguns domingos. Mas aqui, especificamente, Jesus está trazendo esse problema, dizendo o seguinte, a ideia de uma punição justa, querer que o outro sofra a mesma coisa, adequar a punição ao crime, ou ao erro, ou à agressão, ou ao abuso. É isso que Jesus está tratando aqui com os seus discípulos. Por isso ele fala, andar a segunda milha, que nós usamos tanto no nosso dia a dia. E é quase certo que muitos de nós têm passado por experiências assim. Muitos de nós tenha sido vítima de alguém que aproveitou de uma situação injustamente, tirou proveito dela sobre nós. E isso tenha gerado no nosso coração o desejo de que o outro experimente exatamente aquilo que eu estou experimentando. Aquele desejo de que o outro sinta exatamente o que eu estou sentindo. Tenha angústia, tenha aflição, passe apertura. Exatamente como eu passei por ele ter se aproveitado de mim injustamente. Porque isso é, de alguma forma, comum a nós, aos nossos sentimentos. Por isso, Jesus traz aqui algumas atitudes que vão nos ajudar a tratarmos disso. E o paradigma que Jesus coloca neste texto aqui é exatamente o paradigma do ressentimento. A questão não é tanto o fato em si, mas o que ele gera em nós e como que é que nós lidamos com isso que foi gerado em nós pelo fato, pelo acontecimento. Como que a gente lida com isso? E Jesus está dizendo como que os seus discípulos devem lidar com isso, com pessoas que agiram injustamente, que tiraram proveito de situações. Esse paradigma do ressentimento é que nos leva a tendência de ser vingativos, de queremos que o outro sinta o que estamos sentindo, que o outro sofra o que nós estamos sofrendo. de que o outro experimente do que nós estamos experimentando. O paradigma do ressentimento é a mesma coisa que fazer ou esperar que o outro receba o pagamento com a mesma moeda com a qual ele me pagou. Não é assim? Não é essa expressão que a gente usa? Que ele seja pago, que ele receba com a mesma moeda. Em outras palavras, o texto aqui está dizendo, olho por olho, dente por dente. Se você furou o meu olho direito, eu vou furar o seu olho direito. Se você falou mal de mim, levantou calúnia de mim, eu vou falar mal de você, eu vou levantar calúnia de você. Vou ficar vigiando até que você cometa um erro e então eu falo de você. Está vendo como você também erra? Não sou só eu que erro. Este olho por olho é o paradigma do ressentimento. Pagar com a mesma moeda. Nós temos aprendido, já nesses domingos de reflexão, que a gente tem que pagar amor com amor. Mas a gente não deve pagar o ódio com ódio. A maldade com a maldade, o ressentimento com o ressentimento. E Jesus conclui esta ideia aqui, porque isso está muito ligado ao relacionamento com o próximo. Por isso, a ideia da segunda milha. Você está sempre dizendo assim, mas eu já andei mais do que a segunda milha com aquela pessoa. Eu já andei mais do que a segunda milha nessa circunstância. Eu já fui adiante do que Jesus pediu. Jesus pediu a segunda milha. Eu já fui muito mais do que a segunda milha. Por isso que esta ideia é central. Jesus trata disso porque isso está no sentimento. E esse sentimento precisa ser trabalhado para que nós passemos pela transformação necessária e sabemos como lidar com esses sentimentos que são gerados. Às vezes, nem aconteceu comigo. Às vezes aconteceu com um amigo. Ou às vezes aconteceu numa circunstância que eu vi e desaprovei completamente. Como que eu assumo o sentimento daquela outra pessoa, da circunstância que ela passou, e isso passa a ser uma questão de honra para mim. É uma questão de honra. Se não honra ao mestre, se não honra a palavra do mestre, se não honra a vida do mestre, então é preciso avaliar essa questão de honra. Se está honrando o ressentimento, se está honrando em pagar com a mesma moeda, se está honrando em fazer ou ter atitude olho por olho e dente por dente. Por isso que Jesus traz a solução para os seus discípulos. Andar a segunda milha é ir além do que o outro espera e além da expectativa. Neste caso aqui, é ir além do que aqueles que dizem que vivem assim vivem. Nós vimos no domingo anterior que a nossa justiça precisa exceder em muito. Em muito. Todos os ensinos do Sermão do Monte devem circular este ensino central, porque é ele que é o ensino central do Sermão do Monte. Ir além aqui é ser mais justo do que aqueles que dizem que são justos. É isso que é andar a segunda milha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não exige de mim o que ele não me deu. Deus não exige que eu faça o que ele não fez. Deus não exige que eu viva, que eu tenha atitude que ele não vive e que ele não tem. Deus não exige de você aquilo que ele não lhe deu. Ele sempre lhe dá completamente. Se ele lhe dá amor, ele lhe dá amor completo. Se ele lhe dá satisfação, ele lhe dá satisfação completa. Se ele lhe dá vida, ele lhe dá a vida perfeita. A vida que Deus lhe deu não tem nenhum defeito, nenhum problema, nenhum erro, nenhum equívoco. Ela é plenamente satisfeita e ama plenamente. O exercício que somos convidados aqui a fazer é ir além da expectativa, ir além do que é necessário, é ser mais justo do que aqueles que dizem que são justos. Essa tarefa dos discípulos de Jesus é uma tarefa árdua, não é fácil. E é diária, não dá para guardar. Você não tem reserva. Quando você menos imagina, você vai ser confrontado por uma circunstância e você vai procurar reserva em você e não vai encontrar. Porque essa é uma prática diária. Não tem como acumular, como ter reserva espiritual, vamos dizer assim, ou emocional, para suportar aquele momento. Você precisa estar cuidando diariamente disso. Veja o que Jesus diz aí no verso, nos versos que nós lemos. A primeira preocupação de Jesus é com esse dito que era usado entre o povo de Israel. Era uma lei, era uma determinação de Moisés. E a lei dizia que o outro deveria pagar com a mesma moeda, devia sofrer a mesma coisa que o outro sofreu. Jesus disse, eu, porém, digo aos meus discípulos não devem fazer assim. Os meus discípulos não devem agir assim. E Jesus começa dizendo assim, por isso, o discípulo não resiste ao perverso. Não faz cabo de força com o perverso. Não pega um na ponta, outro na outra, vamos ver quem tem mais força, quem tem mais poder. O discípulo de Jesus não faz isso. Ele não entra em confronto, ele não entra em briga, ele não mede força. Ele não quer dizer para o perverso que ele é mais santo do que o perverso, e a santidade dele vai superar o perverso. Ele não faz isso. Porque essa é a nossa tendência. E Jesus começa dizendo aos seus discípulos, não resistais ao perverso. A maneira de confrontar ao perverso não é brigando, lutando contra ele, não é medindo força contra ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não revide de jeito nenhum a quem te faz mal. Preste atenção nisso. Não revide. Revidar é vingar. Revidar é pagar com a mesma moeda. Jesus está dizendo, nunca, é uma palavra forte, mas é isso que ele está dizendo, de jeito nenhum. De maneira nenhuma, não use nenhuma estratégia, nenhum expediente para fazer isso. Nem você e nem através de outras pessoas. Por isso que Jesus está dizendo, qualquer pessoa que te ferir, e aqui a ideia é bater com as costas da mão, é agredir mesmo. Não é dar uma bofetada ocasional, não. É ferir. É bater com o lado da mão. Se fizerem isso com você, não revide. Se você levou um soco no estômago, às vezes algumas coisas acontecem, e a pessoa diz, isso para mim é como um soco no estômago. Gente, o soco no estômago tira o ar da gente, a gente fica sem respirar. Não é? Você que joga futebol já tomou uma bolada no estômago e ficou lá sem respirar, se batendo lá para respirar. Não é? Ocasionalmente você pode ter levado algum impacto no estômago e ficou sem respirar. É mais ou menos isso. Você acontecer algo com você tão difícil que você ficou sem palavras. Você ficou sem saber o que dizer, o que fazer. Nem entendeu bem o que sentiu. É isso que Jesus está dizendo. Não resista, não entre em confronto, não brigue, não entre em briga com ele. Se você levou uma bofetada, se você foi agredido da maneira mais humilhante e constrangedora, às vezes em público, na presença de outras pessoas, no trabalho, na presença de colegas de trabalho, ou na família, na presença de todos da família, ou na igreja, na presença de irmãos da fé, se você passou por isso, não guarde ressentimento. Os apóstolos ensinam que esse tipo de ressentimento cria raiz de amargura e contamina todo mundo. Vai ficar todo mundo contaminado com esse negócio. Todo mundo vai pegar esse vírus. Vai ficar uma virose no meio de todos. Exatamente por causa do ressentimento, ou a maneira como eu lidei com a agressão que eu recebi, ou com o sentimento que eu fiquei quando aconteceu o fato. Não. Tem gente que faz isso perversamente, é isso que Jesus está dizendo. Nós cantamos aqui no hino. É isso mesmo, o homem mau, o mundo violento, eles querem isso mesmo, essa é a sensação. Segundo ensino de Jesus, não revide de maneira nenhuma, e se alguém quiser brigar, continue não querendo brigar. Vou trazer aqui um dito de sabedoria popular. Quando um não quer, dois não brigam. A Bíblia diz, enquanto depender de você, é isso que Jesus está dizendo, verso 40. Se ele quiser demandar, se ele ficar insistindo, e se ele te provocar, quando um não quer, dois não brigam. Não entre, não revide. Não se obrigue a fazer isto. A ideia aqui é o seguinte, não tente restituir a sua honra. Não tente restituir aquilo que você perdeu. Porque aquilo que Deus te dá é abundante. Ninguém pode tirar de você de tal forma que você vai sentir falta, que vai lhe faltar algo. É abundante o que Deus te dá. Por isso, se alguém te pedir, não volte as costas. Se alguém te pedir emprestado, empreste. Porque Deus lhe dá com abundância. Pode emprestar, não vai faltar você se ele não te devolver. É como se a nossa vida tivesse sido roubada. Roubada, como se a nossa honra tivesse sido aviltada. É como se agora não tem mais como reparar se eu não fizer a mesma coisa. Segundo Jesus, os discípulos de Jesus, os seus discípulos agem assim. Mas há um segundo ensino que vem aqui. Então, o primeiro é, não revide de jeito nenhum. Não resista ao perverso, não entre em briga com ele. Não faça isso. Segundo, sede perfeitos. Por isso que, às vezes, a nossa ideia de que isso é inalcançável. Ninguém pode passar por isso, ninguém pode alcançar isso. Ninguém vai conseguir isso nunca. Não tem cristão na face da terra que vai conseguir viver isso. Como que eu preciso ser perfeito? Eu disse lá no início que Deus não exige de você aquilo que ele não lhe deu. Olha aqui como eu e você podemos. Verso 45. O verso 45 diz que Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vira as chuvas sobre os justos e injustos. Se Deus fez isso com eles, se Deus tratou assim os injustos, se Deus fez nascer o sol sobre os maus, ele deu exemplo. Ele não está pedindo para você coisa que ele não te deu. Ele te deu com abundância. O mal talvez queira tirar de você. Esta ideia é o padrão do caráter de Cristo. É por isso que nós precisamos trabalhar para desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida. Caráter é cunho, é estilo de vida, é como você reage às coisas, é como você reage aos acontecimentos, é como você reage aos fatos. Ser perfeito aqui é trazer o padrão de Cristo para o coração. O discípulo é aprendiz. Ele sempre vai olhar para a vida que Deus lhe deu através de Cristo e vai reagir a partir disso. E se ele vai reagir a partir de Cristo, ele será plenamente proativo. Ele vai sempre pensar que a vida que Deus lhe deu vai repor abundantemente isso para si. Vou repetir. Ele vai sempre enxergar que a vida que Deus lhe deu vai restituir abundantemente. Ele não precisa fazer isso por si mesmo. Porque a vida que Deus deu ao discípulo é perfeita. E o discípulo, quando começa a desenvolver a sua vida a partir dela, ele começa a buscar a perfeição que há em Cristo. Esta perfeição, irmãos, inclui graça e benevolência. Graça de Deus. Se Deus fosse tratar de nós a partir do que nós somos e de como nós reagimos diante dos ensinos dele, diante das perspectivas dele para nós, mas é graça. Graça é aquele favor que eu sempre recebo, mesmo nunca merecendo. Eu sempre recebo, nunca merecendo. O outro não precisa merecer algo para que eu o faça. O outro não tem que merecer que eu o perdoe, para eu perdoá-lo. O outro não tem que merecer que eu o ame para amá-lo. O outro não tem que perceber que eu abra a mão daquilo que ele fez por mim. Ele não tem que merecer. Nós pregamos isso o tempo todo. Não existe salvação através de obras. Deus não nos ama pelo que nós fazemos, pelo que nós somos. Ele nos ama porque Ele nos amou incondicionalmente antes de qualquer coisa que nós pudéssemos fazer. Lembre-se disso. O outro não tem que merecer. Eu não tenho que esperar que alguém mereça algo para que eu então restitua algo, ou dê algo, ou faça algo nessa direção. Então, falar desse caráter, dessa perfeição aqui, é falar que eu tenho que ser gracioso, eu tenho que ser bondoso, benevolente, eu tenho que ser aquele que sempre procure suprir a necessidade. Sempre. O texto aqui não está dizendo para você virar capacho na mão das pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você é discípulo de Jesus. E você precisa avaliar a vida de Jesus em você para que você reaja à vida a partir da vida de Jesus em você. Por isso que paradigma é como você vê e sente a vida. Então você julga, você reage, você avalia a partir do que você vê e sente. E Jesus quer que você veja e sinta a vida a partir da vida dele em você. Então, esta perfeição pode ser atingida nessa vida. Esse exercício diário pode ser atingido nessa vida. O objetivo é esse, que você atinja diariamente. Se você pensar que atingiu, e amanhã eu me esquecer disso, eu vou voltar de novo à necessidade. Então eu tenho que fazer diariamente. É viver cada dia. Por isso, é possível olhar para a vida de Jesus e reagir e sentir a vida a partir da vida de Jesus em nós. E esse exercício precisa ser diário. Essa expectativa Jesus tem em relação a mim e a você. Essa expectativa eu tenho em relação a você. Essa expectativa você tem em relação a mim. Então, eu quero motivar você a ser um bom discípulo de Jesus. Uma boa discípula de Jesus. Porque isso vai fazer bem para mim. Isso vai me ajudar a ser discípulo de Jesus. Isso vai me desafiar a ser discípulo de Jesus. Quanto mais você conseguir, quanto melhor para mim será. Quanto mais eu conseguir, quanto melhor para você será. Mais motivado você vai ficar. E você vai encontrar, dizer que é possível. Se o pastor Fábio é uma pessoa muito pior do que eu, muito mais complicado do que eu, e ele está conseguindo, então é possível que eu consiga. Eu vou dizer a mesma coisa em relação a você. Se meu irmão ou minha irmã tem muito mais dificuldade do que eu, luta muito mais do que eu, é muito mais do que eu conseguiu, então eu também posso conseguir. Eu posso chegar lá. A ideia de Jesus é essa. Se amardes o que vos amam, não tem recompensa nenhuma. Que recompensa eu tenho se eu vou amar aquele que me ama? Está aí no verso 46. Os publicanos que dizem que são os homens, as pessoas mais justas do mundo, fazem isso também. Agem exatamente assim. Eu quero contar uma historinha que já contei para vocês. O meu avô materno sempre nos ensinou contando curtas histórias, pequenas histórias. Ele nos ensinava, quando ele fazia o culto doméstico, quando ele pregava na igreja, ou em casa, ou nos cultos, ele sempre usava histórias pequenas. As fábulas, para poder nos ensinar. E ele conta a história de um homem muito bravo, violento, e que tinha um histórico de surrar as pessoas. E o meu avô era um homem de 1,50m, e acho que ele não chegava a 1,50m. Ele devia ter 1,50m no máximo. E ele, então, sempre contava essa história olhando para si mesmo. E ele disse que era um homem muito baixinho. Ele não dizia como eu, era como Zaqueu, né? Um pequenininho como Zaqueu. E esse homem era esse homem bravo, violento, que surrava as pessoas. E havia uma história, esse homem era um mito na região, de que as pessoas morriam de medo dele, ninguém se metia com ele. Esse homem entendeu a palavra de Deus. Esse homem leu esse texto aqui. E lendo esse texto, esse homem disse, eu preciso ser esse discípulo de Jesus. Eu preciso ser igual a Jesus. Eu vou me esforçar para ser igual a Jesus. E ele foi crescendo na vida espiritual. Certo dia, chegou alguém procurando e se apresentou a ele. E disse, o senhor se lembra de mim? Eu sou o fulano de tal. Eu disse, não me lembro não. O senhor não se lembra do dia tal, da data tal e tal? Não me lembro. Pois eu vou contar a história para o senhor. Ele contou a história. Esse homem era um daqueles que havia levado a surra desse outro homem, que antes era violento, era agressivo e surrava todas as pessoas. Eu fiquei sabendo que o senhor agora é crente, senhor. Então, se o senhor é crente, o senhor é daquele que, se eu lhe der uma bofetada, o senhor vai virar o outro lado para eu dar outra bofetada. Ah, eu sou desses. Eu me converti mesmo. Eu agora sou discípulo de Jesus. Se alguém me der uma bofetada do lado direito, pode ter certeza que vou virar a outra. Ele disse, então, pois é, eu vim aqui para acertar as contas com o senhor. Daquela surra que o senhor me deu naquele dia. Ele disse, não tem problema não. Você me espera só um pouquinho que eu vou fazer uma oração, depois a gente conversa. E ele se ajoelhou e orou e disse, senhor, eu prometo para o senhor que esse será o último que eu vou surrar. Nunca mais eu vou surrar mais ninguém. Mais ninguém é o último. Não bato mais ninguém, é o último que eu vou fazer. Quando ele falou amém, evidentemente ele só viu a poeira, né, do rapaz que foi embora. Jesus está dizendo que você tem que ser chapéu, como a gente usa a expressão. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo que a sua atitude em relação ao outro não precisa ser agressiva, abusiva. Você não tem que entrar nesse confronto. É isso que é andar na segunda milha. É não revidar, é não resistir ao perverso e olhar para a vida de Cristo e ser gracioso, benevolente, perdoador, pessoa que ama incondicionalmente, que serve o outro na sua necessidade, que supera esses obstáculos, essas barreiras tão tremendas que nós passamos no nosso dia a dia. Andar a segunda milha implica na questão do ressentimento. Se você não trabalhar assim, você vai construir no seu coração e na sua alma ressentimento. Você vai construir na sua alma ressentimento. E você vai contaminar a outros. Mas se você olhar para a vida de Cristo e construir o caráter de Cristo na sua vida, você vai reagir como tal, como discípulo de Jesus. E então você vai construir em você mesmo a capacidade de perdoar, de amar, de servir, de ser gracioso com aquele que você não tem que medir merecimento, se ele merece ou não. Ser discípulo de Jesus é possível. Ser discípulo de Jesus é receber amor, satisfação e vida perfeitos e completos de Jesus e repartir na mesma medida. Que Deus abençoe o meu coração, o seu coração, o nosso coração e nos ajude e nos ensine todos os dias como andar a segunda milha. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Amado Pai, quero te bendizer por esta palavra tão desafiadora, mas tão esclarecedora. Eu sei, Senhor, que amar as pessoas que nos amam, que saudar as pessoas que nos saudam, que se relaciona bem conosco, eu sei, Senhor, que assim o discípulo do Senhor deve muito, muito, muito, muito mais além. A ponto de ser perfeito, isto é, de viver a vida perfeita que Jesus nos deu. De amar completamente como Jesus nos ama. Incondicionalmente como nos ama. De encontrar nesta vida satisfação completa como Jesus viveu satisfeito. O tempo todo mesmo passando por todos estes desafios. Ensina o nosso coração. Não deixe que o nosso coração construa ressentimentos. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.